listening to Live Set Summer Sessions. DJZeluis.com. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then I feel like life is just too much. But you've got the love I need to see me

djzeluis.com. DJZeluis.com. Live Set. Lovely when it's sunny. DJZLuis.com. And it makes me wonder. Life DJZLuis.com. DJZLuis.com. Thank you. listening to Live Set Summer Sessions. DJZLuis.com. DJZeluis.com. Horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e por isso oferece também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles poetas denominados anónimos, que não têm reconhecimento nacional ou internacional e onde por vezes se encontram os melhores textos. Um lugar aos outros, todos os sábados às 11h30 da manhã, no canal 2 da Antena Web. Apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até ti a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no canal 2 da Antena Web. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito, só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web, a sua, a nossa, a rádio de todos nós. Zé Luís apresenta Live Set. Give it up.

DJZLWish.com. Don't you dare come on. www.zelwish.com. djzeluis.com. djzeluis.com. And it makes me wonder. Live set. Yeah. Live set. The summer sessions. djzeluis.com. now listening to Live Set Summer Sessions. DJZLuis.com. When you're alone. zeluis.com. Let's get this thing started. Sessions. DJZLish.com. DJZLish.com. Thank you. listening to Live Set Summer Sessions. DJZelwish.com. Live set. Give it up.